Bravo Delta Golf 2507, request pushing start. Clear push back startup, come for check. Call pushing start, call for taxi Delta Golf 2507. Central, 2507, request taxi. Clear taxi by April 163 India, only point coming again, ready for takeoff. Portugal 2507. April 1 India, when I had it call you. April 2507. 507, clear to line up at takeoff from 810, wind is 0439. Before line up at takeoff from 810, Pascal 2507. Salvador, bom dia, é o T3399, da informação X, utiliza autorização de tráfego para Guarulhos. 3399, aguarde cota, prepare a subida de São Bruno. São Bruno, aguardando, 3399. Go to 507 Airborne 39, contact Salvador Approach 1208. Have a good flight. 08, this is Maria. Passo boa noite, Airport Portugal to 507, passe 1900. Portugal 2507, vai ter contexto de Bradley, Castle Level 3, Faz 0 vai a Puka. E Faz 0 vai que vai a Puka, Portugal 2507. Porto Canto, 507, contact Recife Center, 125, Decimal 45, Sunny 126, Pessoal 85. 125-45, backup 126-85, Porto Canto, 507, bom dia. Salvador Guarulhos, nível de voo 340, via peso aluno 0 até Taubaté. Base aluno 0, curva direita, nação 1 no Leda Mótima. 5442 do transponder, controle 1208. Autorizado nível 340 para Guarulhos, decola da 10, nação 1 no Leda Mótima. Super Zulu 10, Taubaté. 5442 do transponder, 1208 é o controle. 3399. 3399 correto, time pronto, tiver acionamento no 2. Chama no 02 para puxar acionamento. Da 3399-02, agora pronto para pushback e acionamento. Portão 2 autorizado, chame táxi. Vive, chama para o táxi, da 3399. Tan 3399, está com 175 a bordo. Alterno Galeão, 3:50 para o táxi. Está à direita via Índia, no ponto de espera, chegando novamente pronto, ajuste no 094, Tan 3399. No 094 agora, está autorizado até o ponto de espera da 10, chama quando pronto, Tan 3399. Torre Tan 3399, agora pronto no ponto 010. Autorizada a linha decolar, pistão 0, vento variável 62 de nós. Autorizada a linha decolar da 10, Tan 3399. Voo 961, autorização, galeão. Voo 961, aguarde qual? Preparação, voo 1. Estamos voando, voo 1, aguardando, voo 961. 399, decolado 59, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, da 3399, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, Zan 3399, nação 1. Zan 3399, contato radar na decolagem, sua para nível de 340 via Sedação 1. Para o 340 via Sedação 1, assim que possível para o Edmote, meu Zan 3399. Controle da 3399 informa que vai precisar de desvios inicialmente proa 233, para essa informação. Quantas milhas estão 3399? Por enquanto 20 milhas. 10. dia, Oceanair 625, informação é, solicita autorização, Guarulhos. 625, número 2, cópia, preparação voo. São voo, não aguardando cópia, 625. .3399, a parte de Juiz veio para o base, chama o centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. A parte de Juiz para o base, do Recife 2835, 251 até 3399, obrigado, bom domingo. Afirmativo. Autorizado para Galeão, 360 nível, via Pesuru 44, até Porto Seguro, após o P novembro 857. Segue conforme. Quase não no zero, curva direita, nação 1 no Leda Dóquilo. 5446 transponder, controle em 120, decimal 80. Autorizado conforme para o Galeão. Via Porto Seguro, depois do 44, depois do novembro 857, pista 10, curva direita, nível 360, Leira Doc, 5446, transporte, você podia confirmar a frequência de saída? É, a saída é a Salvo 1 e o controle em 120, decimal 80. Não consigo confirmar o controle. 12080. 12080, a saída São Uno, Lira Doc, voo 981. Chame pronto, porta 8. É. Puxando é 6251, pronto, copy? Pronto, pra copy é 6251, pronto, chegando. Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, via peso 10 até Taubaté. Colagem da 10, curva direita na Salvo 1, Leda Doc. Corrigindo, Salvo 1, Leda Mótiva. 5450, transponder, controle em 120, decimal 80. Então, estamos autorizados a 360 para Guarulhos. Vamos declarar que estão no 0 com curva direita, Salvo 1, Leda Mótiva. Após a Perzulu 10, Taubaté. Transponder 5450, controle 120, decimal 8. Chame pronto, o 62 seguro. Chame. Autorizado no 8, chame o táxi. Chamará. voo 1961, solicita máximo com 137 a bordo, 3 horas e meia de autonomia e alterna caminho. Taxi autorizado, bate 1 no Índia, no ponto de espera, chame pronto para decolagem, voo no 961 na minha frequência, o ajuste no 014. Estou no 961, tem decolar pista no zero, vento 200 graus, 5 lojas. Autorizado alinhar e 961-922, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Salvador, bom dia, vou 961, cruzando 1610, a Savo no Leda. Segundo 961, bom dia, contato radar, chegou para o nível de voo 360, saída São Bruno. São Bruno 360, voo 961. Segundo 961, na paz de vídeo, vai Leda. Paz de vídeo, Leda, obrigado.